Saúde é o Tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus. Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire, a 1820 kHz, o Brasil vive o pior momento da pandemia. Em meio à grande quantidade de mortos e novos casos, a saúde vive uma situação de colapso. Muitas cidades brasileiras registraram pelo menos um dos seguintes problemas: fila de espera por leitos de UTI, escassez de remédio para entubar pacientes, falta de oxigênio, vacinas acabando rapidamente e os cemitérios abrindo mais covas por causa da grande quantidade de óbitos. Eu sou William Araújo, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco, e estarei com você nesta série especial de Saúde ao Tema sobre a pandemia do novo coronavírus. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. E eu lembro que, além de transmitida nas rádios Universitária FM e AM da UFPE, esta edição fica disponível no formato de podcast no site radiopaulofreire.ufpe.br e também nas plataformas digitais. Nesta edição de número 7 do Saúde é o Tema especial coronavírus de hoje, vamos falar sobre o colapso na pandemia. E para conversar sobre isso, contamos com a participação da médica sanitarista, professora de saúde coletiva do Centro de Ciências Médicas da UFPE e vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, ABRASCO, Bernadette Pérez. Seja bem-vinda mais uma vez ao Saúde é o Tema, Bernadette. Bom dia, William. Bom dia, Tiago. É um prazer novamente estar aqui com vocês. Muito obrigada. Nós que agradecemos a sua participação. E também convidamos para a conversa o médico sanitarista e doutor em saúde pública pela Fiocruz, Tiago Feitosa de Oliveira. Seja bem-vindo ao Saúde ao Tema, Tiago. Obrigado, William. Bom dia para você e para a professora Bernadette. Obrigado pela participação. Bernadette, para darmos início, por qual razão o Brasil amarga hoje mais de 340 mil mortos e um grande colapso na saúde em vários estados? Então, essa é uma pergunta, né, que a gente vem apontando, né, as respostas para ela. Não existe uma resposta única, nem simples, né, mas é importante a gente dizer, né, que, né, a condução nacional foi uma condução de intencionalidade, né, de deixar o vírus correr a própria sorte, de criar o que a gente tem chamado de um laboratório natural, né, onde o vírus corre a sua própria sorte, né, o próprio vento, né, e na verdade faz com que, na ausência intencional de medidas não farmacológicas de resposta à epidemia, medidas em diversas dimensões, seja essa dimensão, né, do que vocês estão querendo especificamente abordar aqui hoje, que é a dimensão de organização da rede de saúde, uma dimensão clínico-epidemiológica que não foi considerada como prioridade pelo governo federal, seja uma dimensão de proteção social às pessoas, né, num país com franca desigualdade, iniquidade em saúde, seja uma dimensão de vigilância epidemiológica, mas também, junto com isso, uma vigilância genômica, seja uma dimensão de estabelecer uma franca comunicação social, né, de quais são as medidas, né, de prevenção, enfim, fez com que, de fato, né, a gente chegasse a essa situação hoje, que é uma situação de franco desastre humanitário. É o pior país do mundo no enfrentamento da epidemia. Então, nossa situação é uma situação gravíssima, de muita tristeza, sequela, dor, morte, comunidades desfeitas, famílias desfeitas. Então, é um conjunto, né, de medidas que não foram, né, feitas, tomadas pelo Brasil, né, numa perspectiva nacional para enfrentamento da epidemia, e que a gente tinha, né, uma vantagem enorme, que era, né, que nosso SUS, nosso Sistema Único de Saúde, nossas universidades, nossos institutos de pesquisa, nossa capacidade de vacinação, nossos profissionais, trabalhadoras e trabalhadores de saúde. Então, um conjunto de tudo isso, William, é o que eu acho que nos levou até essa situação desastrosa, grave, triste, mas que, claro, né, tem saída. A gente vai falar um pouco disso, né, mas tudo isso levou a essa situação que a gente está hoje, sim, no meu entendimento. Tiago, você gostaria de pontuar mais alguma razão que levou o Brasil a ter mais de 340 mil mortos e um colapso em vários estados? Veja, William, eu acho que, como foi pontuado por Bernadette, nós tivemos, no enfrentamento da pandemia, uma série de erros e problemas, e o principal deles foi a ausência de uma coordenação nacional, né, conforme a gente teve em outros países que tiveram melhores resultados na gestão desse processo, né, da pandemia, de proteção da sua população, de controle da doença. Então, a gente não só teve uma ausência, como a gente verificou ao longo desse tempo um processo de boicote, de sabotagem, de saídas e possibilidades de melhoria do quadro. Então, eu queria pontuar, lá no iniciozinho do ano passado, a falta de vigilância nas fronteiras e nos aeroportos, na entrada das pessoas no país, logo no começo, quando a gente poderia ter retardado ou diminuído a velocidade, né, do início da pandemia no país. Então, a gente teve, já naquela época, uma dificuldade grande. Logo em seguida, nós tivemos também uma letargia, né, com relação às orientações e diretrizes para o Sistema Único de Saúde no Brasil inteiro, como lidar com esse processo, né, de orientação da população, de vigilância epidemiológica, né, no sentido de identificar os casos precocemente, agir para interromper cadeias de transmissão, né? Então, tudo isso foi dificultado, quer dizer, a gente não teve esse processo como deveria ter, né? Como o Bernadette falou, o Brasil tinha uma grande vantagem em relação ao resto do mundo. Nós temos um sistema de saúde capilarizado, presente em todo o território nacional, o que nos daria, né, uma vantagem na gestão dessa pandemia. E isso não foi utilizado como deveria, né? E aí, culminando mais recentemente, com o nosso atraso na corrida pela vacina. Então, todos os países desenvolvidos ou em desenvolvimento, no semestre passado, logo no início do semestre passado, começaram a estabelecer contratos, sondagens, movimentos diplomáticos com países produtores de vacina e com empresas produtoras de vacina, né? A gente tinha no mundo, logo em agosto, a gente já tinha 60 vacinas em teste, cerca de 60 vacinas no mundo, né, em teste, e o Brasil se limitou a uma única saída, que foi a parceria com a Universidade de Oxford e com a empresa AstraZeneca, enquanto os outros países do mundo lançaram mão de diversas possibilidades. Por quê? Porque a vacina é um processo complexo, né, que envolve grande densidade de conhecimento, de tecnologia e de investimento. Então, a gente estava, no semestre passado, um processo de incerteza. Quais seriam as vacinas aprovadas? Quais chegariam ao final da fase de testes com eficácia comprovada? Então, os países eles apostaram em várias possibilidades para poder conseguir, ao final, ter, né, uma produção de vacinas que fosse compatível com a sua população. E aí o Brasil ele perdeu oportunidades. Nós tivemos vacinas testadas na nossa população, como a vacina Pfizer, como a vacina da Janssen, e essas vacinas não estão sendo disponibilizadas no Brasil, que é um absurdo, né? Essas empresas utilizaram a nossa população como teste, né? E, ao final, o governo brasileiro não garantiu o fornecimento dessas vacinas para a população brasileira, né? Então, a gente só foi utilizado como cobaia por essas empresas e não tivemos a contrapartida que seria de competência do nosso governo federal. Então, assim, em grande medida, o que está acontecendo conosco, né, é uma desproteção, é uma falta de políticas efetivas, né, para que a população seja protegida de uma doença tão grave, né, tão letal, né, como ela tem sido demonstrada até agora no mundo inteiro. No entanto, há uma diferença, né? Tem países que conseguiram melhores resultados, né, com políticas efetivas, enquanto aqui no Brasil, né, está morrendo muita gente por uma doença evitável, passível, né, de políticas públicas que mitigassem, né, que diminuíssem essa consequência tão grave para a nossa população. A variante brasileira P1 foi inicialmente encontrada no estado do Amazonas, e ainda no mês de janeiro desse ano, o estado foi o primeiro a entrar em colapso, com falta de oxigênio, leitos de UTI e remédios para intubação. Agora, mais recentemente, em março, todos os estados chegaram a ter 90% dos leitos de UTI ocupados. E houve também a preocupação em faltar oxigênio e remédio em todos os estados. E, Bernadette, o colapso da saúde também está associado às novas variantes do coronavírus? Então, William, eu acho que, eu diria que tem, né, a explicação, ela não é única, né? Eu acho que a gente teria que dizer que tem, né, diversas linhas, né, para a gente pensar, né, o sentido e tentar analisar o colapso, né? As variantes, de fato, foi comprovado, né, embora que tenha muito estudo ainda, tem muito mais dúvida do que evidência produzida, de que a variante, né, conhecida como a variante de Manaus, né, ela tem, essa mutação tem uma explosão, né, tem uma capacidade, né, de contágio muito maior, né, do que as cepas anteriores, né, mas assim, é claro que não é a única explicação para isso, né, parte das explicações tem a ver com a forma como a gente está lidando com a pandemia. A gente vai sempre correr atrás e olhe que não é dos vírus mais mutagênicos, viu? Por isso que a gente diz assim, tem sido um laboratório a céu aberto, porque a mutação, ela é livremente. Se a gente não consegue, né, conter, né, controlar, né, o contágio, controlar, diminuir o número de pessoas infectadas a cada dia, a tendência a novas mutações, ela é cada vez maior. E se essas mutações, né, vão ser mais patogênicas, mais infectantes, né, se vai ter uma possibilidade de contágio maior, se vão apresentar muito mais frequentemente a forma grave, que vai precisar de leito, de UTI, de enfermaria e de insumos, né, de cuidados, né, intensivos, porque a forma grave precisa mais disso, a gente não sabe. A gente só sabe que o vírus anda correndo na frente de avião e a gente vai de bicicleta, né, atrás com o controle da epidemia. Essa é uma questão também, né? A outra questão, né, que Tiago abordou é a incapacidade que a gente está tendo de fazer uma vigilância epidemiológica. Quer dizer, claro, a gente não tem vacina e poderia ter tido um outro cenário, né? Tiago também já abordou isso, né? Um cenário múltiplas formas de aquisição e de transferência de tecnologia para a produção nacional também, porque a gente tem condições de ter produção nacional e que isso foi boicotado em todo o tempo. Então, é por isso também que a gente tem essa escassez de vacina, fazendo com que a gente sempre fique atrás do vírus, muito atrás do vírus, né? Parece uma coisa pueril, né, infantil, a gente dizer, ah, a gente está perdendo a guerra contra o vírus. Não é contra o vírus, né? A gente está perdendo a guerra contra a negação da ciência, contra o boicote intencional e a favor, né, uma guerra que tem sido contra o desprezo pela vida que tem sido encarnado por esse governo federal nas, né, suas várias faces, né? Então, eu acho que a gente também teve as medidas de controle muito negligenciadas, né? Então, se a gente tivesse uma capacidade de fazer vigilância epidemiológica, quebrando a cadeia de transmissão, leito de enfermaria ou do UTI, não diminui transmissão viral, né? Então, tem que ter a vacinação ampliada junto com a vigilância epidemiológica capaz de interferir na cadeia, junto com a capacidade de ter uma organização de serviços, né, com a possibilidade de atender o caso moderado e grave, né? E, claro, no caso leve, assintomático e oligo, com poucos sintomas, tem a capacidade de intervenção pela vigilância para quebrar a cadeia. Agora, de fato, eu acho que a gente tem um colapso, né? Vive a situação mais grave desde março do ano passado para cá, é a situação mais grave da epidemia, né? Você ter um número de mortos, né, que ultrapassa 4 mil mortos em 24 horas, é assustador, é uma situação assustadora. nos causa indignação, né? Por isso que também Tiago diz, porque é uma doença evitável, existe medida de controle, né? E a gente tem que continuar se indignando e fazer um movimento que é um movimento claro, de ter rede para atender, tem que ter leito de UTI, mas não tem fim. Na verdade, assim, não existe a possibilidade de dar conta com leito de UTI, né, de uma transmissão viral tão elevada e sem capacidade de controle. Então, pela primeira vez, a gente vive um colapso em todas as regiões do país. Hoje, né, são mais de 21, né, estados com uma ocupação acima de 90% de leitos de UTI, sabendo que alguns desses estados têm mais de 100% de ocupação, né, o que é muito grave, né, uma situação de um colapso nacional pela primeira vez, onde a gente não pode pedir ajuda sequer, né, a lugares próximos, porque dentro de um mesmo estado você tem, né, uma ocupação quase que homogênea das capitais interiores, né, dos próprios estados. Então, é gravíssima a situação, né? O que eu teria para dizer, né, é que a gente tem que acabar democraticamente com esse pesadelo, que é fazendo um enfrentamento, né, a, fundamentalmente, esse boicote, sabotagem do governo federal, além de todas as medidas de controle, numa frente que eu acho que tem que ser uma frente de governadores e de prefeitos, né, que assumam uma frente democrática, e de enfrentamento da pandemia nas suas diversas faces e dimensões, que é possível ser feito a partir de agora. Existe o que fazer, né? O que a gente reitera é que tem o que ser feito. Ainda que com esse caos, ainda com esse desastre, existe o que fazer. E, Tiago, e falando sobre o que tem que ser feito, fazer lockdown é a melhor solução diante desse cenário de todos os problemas? William, o vírus que causa a Covid-19, né, o SARS-CoV-2, ele é transmitido pessoa a pessoa, através do convívio social. Então, a única forma que você tem, quer dizer, a principal forma que você tem, a forma predominante, né, de transmissão, é por via aérea, ou seja, falando, tossindo, espirrando, próximo de alguém, tá certo? Por exemplo, a própria conversa é o momento que a gente elimina partículas, né, gotículas, e isso, em suspensão no ar, se eu tiver infectado, eu posso estar eliminando junto com elas vírus, né? Então, não tem... a única forma da gente prevenir a transmissão é se eu distanciar as pessoas, certo? Então, isso é importante para que a transmissão diminua e a velocidade de propagação da epidemia também diminua. No entanto, a gente tem algumas coisas que tem que vir junto com o distanciamento social, né? O lockdown, ele é necessário em vários momentos, principalmente nos momentos mais quentes da epidemia, para a gente diminuir esse patamar de contágio e de procura por serviços de saúde, mas ele, para acontecer de fato, para ele ser sustentável, ele tem que vir junto com políticas públicas que favoreçam o distanciamento, que façam com que as pessoas consigam ficar em casa, né? Então, hoje, grande parte da nossa população sai para a rua para ganhar o do dia, né? Enfim, então, no momento que ela não sai para a rua para ganhar o seu sustento do dia, como é que ela vai ficar? Então, a gente tem que ter políticas públicas no âmbito dos três níveis de governo que dê amparo ao lockdown, a uma política mais efetiva de distanciamento social. A não existência dessa política, a não existência desse distanciamento, fez com que o Brasil virasse um celeiro de variantes do vírus. Hoje, nós somos o país do mundo considerado um grande produtor de variantes, porque a gente não conseguiu efetivamente viabilizar o distanciamento social como uma política pública, tá certo? Então, você citou aí a P1, que é a variante brasileira, que ela provavelmente já é predominante do Brasil inteiro. A gente tem a certeza que ela já está em 17 estados, né, do Brasil, inclusive Pernambuco, tá certo? E ela foi produzida depois, devido ao descalabro, ao descontrole total da epidemia. Os vírus, eles têm essa propriedade de mudar. Todos os vírus mudam. No entanto, essas mudanças não são necessariamente significativas para mudar a característica do vírus. E como foi dito por Bernadette, o SARS-CoV-2, ele não é tão mutagênico quanto outros vírus que a gente conhece. Por exemplo, o vírus da influenza, né? O vírus da gripe é muito mais mutagênico do que o SARS-CoV-2. No entanto, por ele ser muito contagioso, né? Ele conseguiu se espalhar em milhares, milhões de pessoas no mundo inteiro. Então, essa escala de transmissão fez com que essas mutações ocorressem com maior frequência e algumas delas sejam significativas, ou seja, mudem características do vírus. No caso da P1, por exemplo, ela é 2 a 3 vezes mais transmissível do que a cepa original. Então, o vírus se tornou muito mais contagioso, tá certo? E isso faz com que a gente tenha um aumento da transmissão, né? E é o que aconteceu no Brasil de novembro para cá, meados de novembro para cá. Isso foi detectado e nada foi feito. Se a gente tivesse interrompido, né, com políticas de contenção do convívio, né, de distanciamento social, quarentena, a partir de meados de novembro, nós não chegaríamos agora em março com essa situação de esgotamento do sistema de saúde. Né? A gente poderia ter feito isso de forma mais precoce. Né? Então, os estados e municípios partiram para fazer essas medidas de contenção a partir de fevereiro. Né? E isso foi tardio também. Deveria ter sido feito no final do ano passado, porque estava claro que o que aconteceu em Manaus iria acontecer também nos outros estados, nas outras cidades, nos outros estados, tá certo? Então, o que é que a gente precisa fazer para diminuir essa situação? Medidas de contenção do convívio, lockdown quando necessário, por períodos acima de 14 dias, com políticas públicas que dê sustentação, e acelerar a vacina. A vacinação tem que vir junto com essas políticas de contenção do convívio, porque é só assim que a gente vai conseguir diminuir o nível da transmissão e, com isso, salvar vidas, diminuir a quantidade de mortes e aliviar o sistema dessa sobrecarga. O Brasil está hoje com a maior letalidade, nesse momento a gente aumentou muito a letalidade, né? Então, das pessoas que são diagnosticadas com Covid, né, mais de 4% está vindo a óbito. Isso é um percentual altíssimo, certo? Então, a gente só vai conseguir diminuir essa tragédia, né, já é uma tragédia, isso não tem mais volta, né? Agora, para frente, para isso não ficar ainda pior, a gente tem que correr com essas duas coisas: políticas de lockdown, diminuição do convívio social e acelerar a vacinação. O Saúde é o tema especial coronavírus de hoje. Estamos falando sobre o colapso na pandemia. E para falar sobre isso, contamos com a participação da médica sanitarista, professora de saúde coletiva do Centro de Ciências Médicas da UFPE e vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Abras, Bernadette Pérez, e também a participação do médico sanitarista e doutor em saúde pública pela Fiocruz, Thiago Feitosa de Oliveira. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Falando ainda sobre as medidas tanto de combate quanto também as políticas de governo, no dia 6 de abril, a Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto de lei que permite que as empresas possam comprar vacinas, tanto as vacinas aprovadas pela Anvisa quanto as que ainda não foram, para poder vacinar os funcionários da empresa, desde que doem metade da quantidade comprada para o SUS. Até a gravação desse programa, no dia 8 de abril, o texto havia sido encaminhado para o Senado e, caso aprovado, vai para a sanção do presidente. Bernadette, como você avalia a possível aprovação dessa lei? Olha, William, assim, é um desastre, né? A gente avalia como mais um fato, né, na verdade, a gente está avaliando como a institucionalização do fura-fila no Brasil. Né? Quando você tem, né, um sistema único de saúde, né, com a capacidade de vacinar, né, muito mais de 1 milhão de pessoas ao dia, né? Muito mais do que isso. Com a rede capilarizada, se a gente tivesse um insumo, né? Você dizer e estabelecer uma estratificação pela escassez do imunobiológico, claro, no mundo, mas aqui muito piormente, né? Uma forma muito mais grave, muito pior, a gente não tem a vacina disponível. Então, a estratificação começa como uma estratificação de quem tem mais risco e mais vulnerabilidade. Mais vulnerabilidade para a forma grave da Covid-19. Então, idosos, profissionais de saúde, os indígenas, aldeados e urbanos, né, que a gente sempre defendeu, população em situação de rua. Essa população tem que ser a população que tem que ser priorizada a cada fase. Claro que o ideal é a gente ter toda a população vacinada. Só que a gente tem, já que não tem o imunobiológico, a gente tem que começar por quem é mais vulnerável. Quando você tem um projeto de lei desse, e assim, de forma que a gente ficou extremamente indignado, né? Aprovado, né, por uma Câmara dos Deputados, né, que é claro, composta majoritariamente, né, pela elite brasileira, e diz que as empresas podem vacinar, né, suas, como eles chamam, né, seus colaboradores, a gente sabe que é a institucionalização do fura-fila. Né? É dizer que aquela população mais vulnerável, né, vai ficar atrás. Né? Na verdade, o ideal era que a gente pudesse vacinar todo mundo, pelo menos 80%, no mínimo 80% da população, 70%, 80%, para produzir o que a gente chama de imunidade coletiva, que desde o início da epidemia a gente disse que só poderia ser produzida imunidade coletiva com vacina. Essa ideia, né, mortal, necrófila, de que é possível produzir imunidade coletiva com o próprio vírus, com a infecção natural, isso é terrível, né? E a gente sempre discordou. Agora, né, num momento como esse, você institucionalizar, né, uma forma de passar na frente a elite, porque é isso que a gente tá fazendo aqui, quer dizer, o fato de você ser vinculado a uma certa corporação profissional, a uma certa empresa, vai te dar a possibilidade de passar na frente de outras pessoas que ainda não chegaram à vez, né, e que a estratificação é a partir da vulnerabilidade, é uma questão absurda, né? Absurda. Então, assim, é mais uma tragédia brasileira, tá certo? É importante que a gente diga, né, que a Organização Mundial da Saúde, desde os primeiros testes, né, pré-clínicos e os primeiros testes clínicos de aprovação emergencial das vacinas, a orientação política para o mundo é: vamos vacinar 20%. De toda a população mundial mais vulnerável, né, para a forma grave da Covid-19 ou mais vulnerabilizada nesse sentido. Isso não se deu também no mundo, quer dizer, os países saem cada um por si numa corrida de tentar proteger sua população, como se a proteção para dentro da fronteira fosse suficiente numa pandemia onde um vírus respiratório se propaga de forma tão desigual, de forma tão complexa. Não é possível a proteção para dentro das fronteiras do país. E se essa orientação da OMS pudesse ser cumprida no mundo, a gente estava numa situação um pouco melhor. O que não dá é para dentro da fronteira do país isso ser institucionalizado. Quer dizer, né, todo mundo está apontando que não pode furar fila, a gente está com essa comunicação social, com esse controle, inclusive dos órgãos de controle jurídicos, democráticos, né, fazendo esse controle, mas ao mesmo tempo a gente institucionaliza, né, num projeto de lei, né, onde as grandes empresas podem fazer aquisição individual, ainda que com doação, né, da mesma quantidade para o SUS. Isso é um absurdo, é insuficiente. A aquisição tem que ser pública, o acesso tanto ao respirador, como ao leito de UTI, como à vacina, como a toda possibilidade de salvar vidas tem que ser pública, não pode ser desigual por quem tem capacidade de fazer aquisição ou de comprar, ou de pagar por um leito, ou de pagar por uma vacina, como foi o caso dos empresários que achavam que estavam comprando por fora a vacina da Pfizer. Mas ainda assim é um absurdo, né? Então, a gente considera que é uma situação grave e que tomara que a gente tenha, né, uma medida no Senado e uma força popular que a gente consiga segurar, né, o avanço disso no Senado, tá certo? Tiago, dentro de tudo que Bernadette já comentou, como os empresários furando fila, que está sendo investigado pela Polícia Federal, as empresas como, de vacina como AstraZeneca, Butantan, Pfizer, anunciaram que não vão vender para as empresas privadas, no caso. Como é que você avalia a aprovação dessa medida? Então, eu avalio também como uma medida que, inclusive, é apoiada pelo governo federal, encaminhada ao Congresso, com toda uma força, né, de frente do governo para aprovar isso lá. Mas é uma medida antipopular, certo? É uma medida que fere direitos fundamentais da população brasileira, como direito à saúde, como sendo igual para todos, tá certo? Eu vejo, às vezes, posições ingênuas, né? Dizendo, o que é que custa? Está faltando vacina. Se eles vão vacinar todo mundo, vai ajudar, né, a ter pessoas vacinadas e eles vão doar para o SUS. Veja, nada garante que essas empresas vão vacinar o peão da empresa, né? O principal movimento é que a elite não aguenta ficar esperando na fila, certo? Ela não aguenta ficar esperando como todo brasileiro está esperando. Então, o movimento de fura-fila de vacinação dos dirigentes empresariais e seus familiares, porque isso passa a ser privado. Então, eles podem fazer o que quiser com a vacina, né? Então, isso é grave, tá certo? Isso fere o direito à saúde como um direito universal no Brasil, né? E isso não garante, tá certo, nenhum apoio, apoio ao processo de vacinação, porque a quantidade é pequena, inclusive, né, de pessoas que vão furar a fila, vão passar na frente de todo mundo, mas não vai fazer diferença ao conjunto de pessoas a serem vacinadas, no sentido assim, essas doses que eles vão doar não vai fazer diferença no nosso processo de vacinação, né? No entanto, vai fazer diferença para eles que vão furar a fila, tá certo? E eu queria também lembrar assim, que a vacinação ela é uma medida coletiva. Então, não adianta a gente querer a vacina só para nos proteger individualmente, tá certo? A gente só vai ter proteção de fato. Pois assim, todo mundo que está vacinado está tendo que usar máscara no mesmo jeito, está tendo que se distanciar no mesmo jeito, ter todos os cuidados no mesmo jeito. Por quê? Porque pode transmitir, quem é vacinado pode transmitir o vírus, tá certo? E quem é vacinado também não tem 100% de proteção. A gente só vai ter uma proteção elevada quando as pessoas em volta de nós também estiverem vacinadas. Então, ela é uma medida coletiva, né? Então, o que a gente tem que fazer, os movimentos no Brasil têm que se concentrar, têm que ser direcionados para a vacinação da população como um todo. Para a gente chegar a um patamar de mais da metade da população vacinada, o ideal são 70% da população vacinada, para a gente, de fato, controlar a doença, tá certo? Eu estava vendo um exemplo, quer dizer, nem os trabalhadores, nem as empresas produtoras de vacina tiveram esse privilégio nos outros países. Só vacinaram os profissionais diretamente ligados às linhas de produção da vacina, para garantir que não tivesse interrupção. Mas pois os trabalhadores, os dirigentes da Pfizer nos Estados Unidos tiveram que seguir a fila. Os dirigentes da AstraZeneca na Holanda, na Bélgica, tiveram que seguir a fila. Tá certo? Então, assim, nós estamos fazendo algo que não está sendo feito no mundo democrático, tá certo? Em função de satisfazer a vacinação de uma camada pequena da população que não aguenta sofrer o que a maioria da população brasileira tem sofrido, tá certo? Então, isso é motivo para nós de indignação, de reação, de resistência, para que isso seja revertido no Senado e a gente possa não ter essa excrescência, tá certo? Em um momento tão sofrido da população brasileira, ter que assistir esse tipo de coisa. Então, desculpe que assim, isso realmente gera para nós um movimento que a gente tem que transformar em resistência, né, a esse tipo de iniciativa. Exatamente, a gente tem que transformar em resistência para evitar que as pessoas furem a fila. E ainda falando sobre tanto quanto a vacinação no mundo, quanto fazendo comparativo com o Brasil aqui no colapso, Jornais estrangeiros como The New York Times apontam que a Covid-19 que estamos enfrentando no Brasil como abre aspas, ameaça à saúde mundial, fecha aspas. Bernadette, como os casos descontrolados de coronavírus no Brasil podem ser uma ameaça à saúde mundial? Então, pode ser uma ameaça porque, na verdade, você tem, né, em que pese você tenha, né, o controle de fronteira mais rigoroso, né, o controle de fluxo de pessoas, né, em alguma medida, né, o fluxo de pessoas permanece, né, e permanece, né, com essa capacidade, né, de você ter mutações e variantes, né, que consigam furar, né, a imunização das próprias vacinas. Né? Então, assim, você não sabe o que pode vir pela frente, né? Além de que os países, existe a falta do imune biológico, a falta da vacina no mundo inteiro. Então, uma parte dessa população que não está vacinada também fica muito mais vulnerável, entendeu, William? Além do que você não consegue apontar para o futuro quando você tem um descontrole da epidemia. Essa é a situação, né, de propagação desigual de uma epidemia de um vírus respiratório no mundo inteiro. Por que a gente fica pensando assim, por que os três países, né, foram, né, exemplos de franco descontrole, de um número maior de casos, né, e de óbitos, que foi Estados Unidos, foram, né, os Estados Unidos, o Brasil e a Índia. Por que essa relação com governos de ultradireita, ultraliberais, de extrema direita, tem relação com o vírus respiratório? Então, assim, essa ameaça do descontrole, né, que assim, é uma ameaça no sentido, né, da desigualdade, né, no mundo inteiro, de como é que um vírus respiratório se comporta desigualmente, e é uma ameaça de variantes e de possibilidades de reentradas nas fronteiras. Né? E eu falei um pouco disso, né, quando eu falei na perspectiva da OMS, e Tiago falou isso na perspectiva de que, de fato, a imunização ela não é uma garantia nem para dentro das fronteiras, nem para dentro das famílias, né? Ela tem que ser uma garantia de imunidade coletiva, né? E de uma imunidade coletiva, né, sabendo que a vacina não é a única saída para essa epidemia. É uma epidemia que demonstra para a gente, né, que a desigualdade, a iniquidade, a pobreza, né, não tem... Estava falando das reportagens, né, no mundo inteiro, né, o medo do Brasil enquanto um laboratório a céu aberto, o medo de reentrada de outros tipos de mutação, como da África do Sul, como foi a do Reino Unido, como possivelmente, né, tem variantes e outras já sendo estudadas, uma variante da África do Sul produzida pelo Brasil, né, porque não teve nenhum contato da pessoa, né, de São Paulo, né, com... profissionais, pessoas que vieram de fora ou tiveram contato com viajantes. Então, provavelmente uma variante produzida aqui pelo descontrole da epidemia, essa é a ameaça que a gente faz ao mundo. Agora, o que eu quero dizer, assim, é que o mundo devia se incomodar com a tragédia humanitária que a gente está vivendo, não só com a pandemia, mas o pano de fundo que tem por trás dela. Aí eu estava falando da reportagem, porque eu me lembrei, né, que é uma reportagem que marca muito, chama a atenção, é que a miséria, a população que não tem, né, a garantia, a segurança alimentar para botar comida no mesmo dia na mesa, que é mais da metade dos brasileiros, aumentou. Há 17 anos, a gente não viu um aumento como esse. Né? E, ao mesmo tempo, a outra matéria é que o número, né, de pessoas bilionárias no Brasil aumentou, né, em 11 pessoas, né, pelo Forbes, né, pelos estudos. Então, assim, tem característica maior, né, pior do que isso. Então, enfim, né, essa é uma questão que eu avalio dessa forma. Né, a desigualdade e o medo, né, dos outros países com as variantes. Mas eu acho que tinha que ter outras análises, né, por trás disso, né, dessa tragédia que a gente está vivendo no Brasil. Tiago, depois da crise da falta de oxigênio em Manaus, que levou hospitais ao colapso em janeiro, outros estados também ainda temem pela falta do insumo. Quem é o responsável pela falta de insumos básicos e urgentes, como oxigênio e remédios para intubação? Veja, a gente, na verdade, isso é provocado pelo excesso de demanda. Né? A gente tem uma quantidade de pessoas sendo atendidas. Você tem uma ideia... só em Pernambuco, nós já temos mais de 1.900 pessoas internadas em UTI por uma única doença, que é a Covid-19. Então, isso representa um quantitativo de pessoas até recentemente inimaginável para nós, né? Então, as cadeias produtivas, elas têm que ser adequadas de forma rápida a atender essa demanda. Então, para isso, a gente precisa de política pública, né? Então, a produção de oxigênio que se dá em empresas privadas e os chamados kits de intubação, né, que são os relaxantes musculares, os anestésicos, né, também os equipamentos e os insumos necessários, a gente tem que ter uma intervenção, uma participação do poder público para que essa produção se dê no nível que a demanda está hoje. Então, existe um desencontro nisso, né? A gente passou a demandar muito esse tipo de insumo sem essa adequação das cadeias produtivas, né? Então, o colapso que a gente viu em Manaus também é agravado pela localização, né? Pela localização da cidade e pelo fato da gente ter tido diversos alertas, né? Inclusive de equipes do próprio Ministério da Saúde, de que isso aconteceria, né? E não houve uma medida emergencial para resolver. E do ponto de vista estrutural, é uma atuação precisa, né, rápida e consistente junto aos produtores, né, de oxigênio e dos itens do kit de intubação, para que a gente tenha isso numa quantidade e atender essa demanda. Nós estamos com um risco, não só nós estamos em risco, a gente já está faltando vários itens, né, do kit de intubação, e as equipes têm se virado com outras alternativas ou feito sem determinados medicamentos desse kit, feita a intubação sem, o que leva a riscos adicionais com relação aos pacientes, o sofrimento adicional ao paciente e um procedimento que foi feito sem a segurança preconizada e necessária. Então, nós já estamos vivendo, tá certo, a falta de vários itens do kit de intubação, né? Com relação ao oxigênio, isso é mais heterogêneo no Brasil, porque a gente tem municípios do interior que têm mais dificuldade no acesso a esse item, né? E a gente tem municípios que são produtores, né? Por exemplo, Recife. Recife tem produção de O2 medicinal em larga escala, né? Então, a gente não chegou a ter nível crítico nos hospitais em Recife, mas a gente tem nível crítico de itens do kit de intubação. Por exemplo, o relaxante muscular mais utilizado para intubação já está em falta em vários hospitais da cidade. Então, a intubação está sendo feita sem esse item, né? O que é muito grave, sabe, William? Então, a gente precisa de pulir mais uma vez, governo que induza a cadeia produtiva ao encontro da demanda do sistema de saúde. Né? Isso de forma rápida, né? E de forma consistente, para que a gente não passe momentos ainda mais difíceis do que a gente passou em Manaus. Bernadette, a grande quantidade de óbitos reflete na grande quantidade de enterros. Existe o risco de um colapso funerário com, por exemplo, falta de caixão ou falta de covas para enterrar nos cemitérios? Existe, né? A nossa situação é uma situação muito grave mesmo, né? O que a gente tem visto, né, onde houve explosão de número de casos, de óbitos, inclusive um aumento muito grande do número de óbitos, o enterro em valas, né, comuns, né? Agora sim, William, é importante apontar isso, e importante também, ao mesmo tempo, apontar que tem que ter saída, né, e que é possível saída, né? A nossa tragédia humanitária, ela é fato, ela é muito grave, né? E é fato também, né? A gente viu isso, né, no Brasil, inclusive, não só no mundo, mas o Brasil tem visto isso, colapso em alguns cemitérios, né? O que eu acho que a gente não pode, assim, e que eu fico com muito cuidado, é da gente apontar a situação como se fosse uma situação quase que tem que ser previsto, né? Tem que ser previsto um aumento do número de vagas e cemitérios. Assim, eu acho que é importante a gente apontar que é possível saída, a partir de hoje é possível saída, né? Saída política, saída clínica, saída epidemiológica, construção de saída, de possibilidade de proteção imediata das pessoas, Proteção, inclusive, de equipamento, né, de proteção individual e coletiva, como uso de máscara, como distanciamento, como medidas urgentes tomadas pelo Estado, que quando acontece, a gente tem rapidamente, né, a diminuição do número de casos e número de mortes. Então, assim, é uma situação muito complicada que a gente vive, muito complexa, mas eu diria que a gente tem medidas a serem tomadas, não para contar com esse governo federal, mas para na verdade, tensionar politicamente com o governo federal, acabar democraticamente com esse pesadelo que é esse governo federal, mas, ao mesmo tempo, apontar a saída pelos estados e municípios. Os prefeitos e governadores têm o que fazer para ontem. E, assim, né, quando tomam as medidas necessárias, diminui o número de casos, diminui o número de óbitos, e a gente não vai estar aqui apontando a necessidade de aumento, né, de... caixões e vagas em cemitério, que é uma realidade extremamente cruel, que eu sei que a gente está vivendo, mas que eu acho que a gente tem que rapidamente apontar quais são as saídas a partir de hoje. E essas saídas existem imediatamente. Se a gente tivesse feito isso no final do ano, novembro, dezembro, aqui em Pernambuco, a gente não estava nessa situação que a gente está hoje. A gente apontou, vocês apontaram na comunicação social, na imprensa, na mídia, nos debates, e a gente tem apontado enquanto pesquisadores e universidades. A gente está chegando no final do programa, mas antes eu gostaria de passar a palavra para cada um de vocês darem brevemente as considerações finais. Iago, você poderia iniciar, por favor? Eu queria agradecer o espaço aqui da Rádio Universitária, da Rádio Paulo Freire, dizer que foi um prazer estar aqui com vocês, que a gente está sempre à disposição para discutir, debater. E pegando carona na fala de Bernadette, dizer que tem saída, sim, é uma doença evitável, tá certo? E é evitável mediante medidas corretas que quebrem as cadeias de transmissão, que evitem o contágio e que a gente possa ter, num horizonte de curto espaço de tempo, mais pessoas vacinadas. Então, a grita, né, nossa, de não se acomodar com as mortes, não achar que isso é inevitável, e que a gente possa cada vez mais se movimentar, protestar, cobrar, para que a gente tenha medidas efetivas de proteção, proteção social, proteção no sentido da transmissão, ou seja, melhora do transporte coletivo, aumento da quantidade de veículos para diminuir a quantidade de pessoas amontoadas no transporte coletivo, diminuir a exposição em espaços fechados, que têm maior risco de transmissão, com orientação, com distanciamento, com uso de máscara. O poder público tem que fazer uma distribuição maciça de máscaras. Então, se a gente fizer nossa parte individualmente, usando máscara, mantendo o distanciamento, e isso se juntar com a parte que é a obrigação dos governos de políticas de distanciamento social, proteção e vacina, a gente tem como parar essa tragédia. Obrigado. Bernadette, suas considerações finais, por favor. Também nessa linha, né? Muito obrigada a vocês pela delicadeza da condução, William, pela sua tranquilidade, né? Eu acho que a comunicação social tem sido uma aliada fundamental da gente, né? Essa comunicação democrática, pública, corajosa, né? Porque chega as falsas informações, chegam nas comunidades, né? De forma muito, muito poderosa e muito destrutiva. Então, queria agradecer, dizer que o que se espera da nossa capacidade de escuta, produção de evidência e nossa capacidade de resposta concreta tem que ser aliado com as pessoas. Nossa, que eu estou dizendo da universidade, pesquisadoras, pesquisadores, profissionais de saúde, né? E eu também aponto, né, para o sentido da esperança, né, de que tem saída e que a gente vai, né, conseguir essa saída. Muito obrigada pelo espaço e continuo aqui à disposição de vocês sempre que preciso. O saúde é o tema de hoje, fica por aqui. Agradeço a participação da médica sanitarista, professora de saúde coletiva do Centro de Ciências Médicas da UFPE e vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Abras, Bernadette Pérez, e a participação do médico sanitarista e doutor em saúde pública pela Fiocruz, Pernambuco, Thiago Feitosa de Oliveira. E fique atento à vacinação no seu estado e município. Se você já pode tomar, agende logo a sua vacinação.